Castro, autonomia 0308, alternado Salvador. Direita Índia Alfa, ponto espero no 0, torrendo no 8, decimal 95, altitude no 0, no 4, tamo ruim, bom dia, Guru 649. Gente, direita Índia Alfa, ponto espero 295, altitude 04, 649, bom dia. Azul 4-2704, está pronto para o parque, alterna Serra Bravo, Serra Gol, 2 horas e 40 de autonomia, nosso POB, cobrinha. Piadas 2704, prossiga à direita via Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, tem um bom voo. 1-0 no 4, 18-1-0-2. Dia 1895. Opa, pega um 295. Solo, só pra confirmar, o voo 649 segue o azul. Firmo, corrigindo, segue o azul via Pátio Índia, 1895 no ponto de espera. Pátio Índia, 295, 649. Solo, Salvador, Michael, Chile, Índia, formado o teste de rebote no gate número 10. Obrigado, Michael, Índia, bom dia. Obrigado, 2069, pronto, cópia. Pronto para cópia, igual 2069. 0, autorizado. Completamente inteligível, né? Pedido de chupa 2500, autorizado em casa. Autorizado, vacinado, 8. Está correto. 1-9, obrigado, bom dia. 66, controle Salvador, 120, decimal 8. Visando nível 370 para Fortaleza, aeroviato Zulu 19 até Bangu, pode direto a Buco. Foi direto Fortaleza, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Froti. E o transponder é o 5066, controle posto 20, decimal 8, gol 2069. Correto, gol 2069, portão 4, chame pronto, pushback, funcionamento. Câmara pronta, gol 2069. Alô, bom dia, o gol 755 livrou. Pergunta 755 via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na 755. Como está ouvindo? Agora está 5x5, 4981. Entendi. Solo azul 273 estacionado para o táxi, com 2-0 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Change. Cruzamento do pátio principal. E a parte 3 chamada para cruzar o principal, 273. 1755, Juliette, remota 1-2 do pátio principal. Juliette, remota 1-2, dona 75. Azul 2704, decola 47, controle 208. 208, o azul 2704, bom sábado a todos. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2704, Puca. Azul 2704 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Conforme autorizado para o 350, azul 2704. Guiné Equatorial autorizado a decolar, vento 120 graus, como é que é? Livre decolagem, voo Guiné Equatorial. Azul 2783, autorizado, Alemanha Mateu no zero. Alemanha Mateu no zero, 2783. Na final, cheque 30, torre 1895. 1895, bom dia, 4989. Dia. 649. Controle, Salvador, bom dia, Omega, passando 1800 metros da EL. Todo 649 é o controle, contato radar para o 5, como autorizado. Sim, menos 9. É, confirme, Porto Seguro autorizado? Autorizado, Zael. Zael, mesmo assim, é. 2783, autorizado decolar, vento 130 graus, 8 nós. Vamos decolar, 2783. O 2199 Salvador, desça para 5000. Ajuste no 014. Salvador, Gol 2069, solicita pushback, acionamento, portão 4. Autorizado, Gol 2069, chame táxi. Chama no táxi, Gol 2069. Bom dia, confirma a aeronave, chamou o copo. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, controle, bom dia. Qual a razão de subida que vai entregar? A princípio, 2000 pés. Gente, 2000 pés na razão. Ao passar 2000 pés, por iniciar a curva à direita e prosseguir direto para Telema. Afirmativo, 2000 pés, Telema, 2783. Azul 2704, Chile, Recife, frequência 1-2685. 1-2685, Azul 2704. Obrigado, tenente. Boa. Juliette, Hotel Romeu, para Serra Bravo, Lima, Papá. Nível de voo 120 aprovado. Após prosseguir conforme rota do plano de voo. Decola da 17, curva esquerda, subida Momo, transição VATAP. Aciona transponder 5054, controle Salvador, 120, decimal 8. Responder 5054. Jetta Romeu, confirme pessoas a bordo, autonomia alternativa. Obrigado, Jetta Romeu, livre acionar, para o táxi, chama a torre 118.95, altímetro no 0, no 4, bom voo, bom dia. Pisado, Juliette, eu tenho que me acionar, chame táxi. Azul 4981, solo 53, direito 121, decimal 9, solo. 1219, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Azul 4981, livro na época. Dia Azul 4981, táxi em Alfa. E reporte antes da Juliette para o ingresso. Alfa, reportando da Juliette. 99 está passando Boipeba, desça sem restrições para 2.500 pés. Voe para o Serra Vitor 366 para aproximação, Renato. Vai descer para 2.500. Agora escolhe 369 ou 368. Autorizei o 366. Não, o 366 não, eu não posso. Tem que começar por um dos dois. Ah, eu sei. A companhia só efetua aproximação para Salvador pelo 368 ou 369, é isso? É isso. Tá positivo. Então vamos descer para 4 mil pés, sem restrições, ainda na chegada à malha. O senhor executará a aproximação via 368, mas a princípio mantém a chegada à malha. Ok, vai manter a chegada das 4 mil e está prevista a chegada pelo 368, obrigado. Positivo. Mais um cara. Bola 3-0. Obrigado, Gol 2069, aprovado o taxa à direita via Indy Alfa, ponto espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo, bom dia. Yes, obrigado, taxa, Índia e Alfa para a pista 1 no 0, Gol 2069, condição 295. Do 4981 via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4981. Ajuste 1094, desça para 5 mil na chegada mais. 5 mil na 04, chegada mais, 0,92. Se com interesse no controle de visual, 1092, pode voar exato, outro 369, 36. Gol no 092, está autorizado o Serra Vida 366. 366, obrigado. Gol 2199, terça para 4 mil, voe para o Serra Vitor 368 para aproximação à RNAV como solicitado. Desce 4 mil, na prova do 368, gol 2199. Salvador, bom dia, 9270, aciona identificação, desço para o nível 060, ajuste 1014, chegada Mari. 060, Mari, chegada. Autorizado, chame para ingresso na 17, Romeu. O 2069, decola 57, controle 1 no 20.8. Portanto, 208, igual 2069, obrigado. Boa Controle Salvador, bom dia. Go2069, decola na saída MOP, transição é a Fruti. Go2069 ao controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Tenente Go2069. Go2070 ajustado 10, 15, altitude 6000. Traz aeronave na escuta do controle e ajusta o altímetro 10, 15.0. 7 para 6, 10, 10, 9, 10, 7, 7. Alinhar e decolar. Pista 17, vento 130, graus 8, 9. Autorizado, já curva esquerda, Romeu. Autorizado, curva esquerda, completa a saída MOMO, o decolagem é 00, 1000, chama o controle 20 e 58. 20, autorizado para Romeu. Autorizado para Romeu, decolou, curva na sua, 600 pés, MOMO. Papá, papá, Juliette, hotel Romeu, controle, contato, radar, prossiga como autorizado. Graças. Gol 1092, voa sobre água, desça sem restrições para 2500. Sem restrições para 2500 no 092. Azul 9270, desça para 4000 e voe para Sierra Vista 366. 4000, 366. 2773, solicita ascensão ao nível 200, combustível. Aguarde para o nível 2, existe o controle de Salvador, desça para 7000, ajuste no 095, chegada a Mari. Azul 2783, suba e mantenha o nível 200, voe direto, conquista e chame Recife 260. Exceção ao 200, voe direto, conquista, chama 260, Azul 2783, muito obrigado, tão bom dia. Pesaria a prova de tiro, por Juliette, para Romeu. Pelo 6312, desça para 5 mil pés e vou para o Serra Vitor 366. Em aproximação, checa trem, chame torre 11895. Gol 2069, chame Recife 12685. 2685. Vai chamar Recife 1895, 2199. Gol 2199, chame a torre 11895. Desce a Terra Mil, suba para o nível 120, vou ir direto Lapa. 120, direto Lapa, grata. Gol 1092, está autorizada a aproximação. Autorizado, RNAVE 1092. Azul 9270, desça para 2500 pés, velocidade 210 mais. É. 2-0-10-2-500. Ruas 2-9-2-3-4. Positivo, número 3 para posto. Em Salvador, gol 2199, na final da pista 10, contra embaixado e travado. Gol 2199, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. Livre pouso, pista 10, gol 2199. Alô, geral 9950, está pronto o táxi, com 5 a bordo, 3:45, óbvia, mando, boa noite. A emissão foi muito baixa, copiada apenas São Luís no alternado e 05 a bordo, é isso? Graças, geral 9970, via parte 3, parte principal, segunda direita, pós via Indy Alpha, até o ponto de espera, pista 10, torre 118, decimal 95, ajuste agora no 0, no 5, bom voo e bom dia. Seu Matheus, segue em frente, 93, torre 1, Indy Alpha, ponto de espera, pista 10, chama 2895, na 095, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Salvador, azul 2796. 9270, está autorizado a aproximação, Renato. Autorizado, 9270. Via 170. Afirmativo, João Pessoa, 170, quem tiver o céu, azul 2796. 2796 para Serra Bravo, Juliette Papá. João Pessoa aprovado, nível 170. Decola da pista 10 com curva esquerda após a decolagem. Na saída Conde, aciona a transcorreção Aerovia Golf 677 até Romeu Charlie Recife após direto de uma pessoa. Aciona 5074, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado, autorizado João Pessoa 170, decolando da 10. Primeira curva à esquerda, descida da ponte, decerta golpe 677, após Romeu S. Charles e após direto destino. 5074 transponder em controle em Salvador 120 68, azul 2796. Correto, azul 2796, no partiu 3, chame pronto, pushback acionamento. Semana pronto para pushback acionamento, azul 2796. Comando pouso 1151. Ok, anotei. Oi, Salvador, bom dia, gol no 092, na final, no 0 baixo. Ainda não abaixou o trem, está aguardando. 692, continua aproximação, autorização de pouso. Aguarda autorização. 08, 2, 99. 970, autorizado, você colapso no 0, vento no 30 graus, 8 demais. No 092 autorizado pouso, 130 graus 8 vai. Livre pouso no 092, agora é baixar a travada. Era 9970, decola aos 12, controle 120 esse momento. 08. Salvador, está em contato, Rafa. Está em contato, Rafa, Sideral 9970. Salvadora, azul 9270, bom dia. Azul 9270, continua aproximação, autorização de pouso. Olha. Dois solos 14, direito 219, o solo. Uma boa. Salvador, boa no 02, boa. 092, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, voo 092, bom dia. Controle impossível, voo Alfa, Federal 99, se tiveram. Ok, 99, se tiveram, devido ao tráfego, a gente não tem problema. Cheque seu radar, a proa 315. Positivo, vou da Pro 315. Eu tô com a aeronave da SAM descendo de Alagoinhas pra ponte, eu não quero confundir, tá bom? Se eu perder contato rádio com esse controle ao passar o nível 200, o senhor vai voar pra Denim. Salvador, 3304. 3304, Salvador, em descida para 8000 com 1015 na chegada bom. 8000 e 1015, a gente perdeu contato com o Recife na frequência 13365. O senhor pode avisar lá, por favor? Tá, positivo. Ele já vai tomar conhecimento, tendo em vista o fato que o senhor já está descendo. Muito obrigado, meu amigo. Azul 2772, Porto Seguro, aprovado nível 160, via Golf 677 até Raíra, após Raíra, direto Porto Seguro, cola da 10, curva direita na saída Coral, aciona transponder 0263, controle Salvador 120, decimal 8. O senhor meu 312 ciente, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. 0, bom dia, táxi livre, Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, portão 09, 927. Afirma, Coral 1 Alfa. Afirma, azul 2772, será coordenado só um minuto. Assustou. 0, vento 130 graus, 109. Autorizado, pouso. Então, 3304 em descida, tráfego posição de 11 horas, 22 milhas, aeronave da Sideral, equipamento 737, passando 125 subindo. Entra 3304. Autorizado, Porto Seguro, de 1-1-0, decola da 1-0, curva direita, Coral no alto. Após o Porto 67, Raíra, direto Porto Seguro, 0263, controle Salvador, 1-2-0-1-8, ajuda em 3-3. Faz 2772, parte 3, chame pronto, pushback, seu nome. Para me contar a pronta, 2772. Autorizado para 5000. 5000, 3304. O tráfego informado cruzou a sua proa afastado 17 milhas. Só tem ele no Tiquez ou no visual? Tiquez, 3304. Tá, só no Tiquez. Positivo. Então já observou que o tráfego foi superado. Sideral 9970 está autorizado a voar direto Teresina, chame Recife, frequência 12685. Afirmativo, voa pro Terezinha, chama Recife em 1-2-6-8-5. Positivo. E a 312, solos 20, direito 121, decimal 1, 219, só. Chename 3 no 2, táxi via Alfa, recorte antes da Juliette. Via Alfa, recorte antes da Juliette. 4000, VoIP Serra Vitor 367, está autorizado a RNAV. Autorizado o procedimento, está 3304. Tango Vitor Charlie Hotel, formação Índia, prossiga. Bate pista aqui da cola. Obrigado, papo Tango Vitor Charlie Hotel. Está autorizado. Para Maracá, Maracá, Serra November, Mike Juliet, nível de voo 100, uma centena, prossiga uma centena até 090 milhas, 90 milhas do Verde de Salvador, após cancela, prossiga no visual 085, correto disponível, e após direto. Decola da 17, curva direita, saída Arbor 1, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo 1, transição Elefa, aciona transponder 5064, controle 120, decimal 8. Correto, Vitor Charlie Hotel, confirme pessoas a bordo, autonomia alternativa. Hotel B? Está com o fechamento correto. Copiado 07 a bordo, livre acionar para o táxi, chama torre 10895, altímetro 10 no 5015, tem um bom voo, bom dia. Meia 312 via Juliette, portão 03. Dia para o meu Oscar Mike Yankee, formação Índia, prossiga. Romeu Oscar Mike Yankee, aprovado, voo local, Salvador, Salvador, com sobrevoo e farol de Itapuã e farol da Barra, 1.000 pés, decola da 107, curva direita, saída, corredor Axé, aciona transponder 0135, controle Salvador, 120, decimal 8, e a torre opera em 1.8, decimal 95. Mike Yankee, livre acionar na parte 4 e para o táxi chamará a torre 10895, altímetro no 0, no 5, bom voo, bom dia. 3304. Checa 3, chame torre, 11895. 295. Salvador, 3304, sinal pista 10. 3304, continue a aproximação, vai atender o seu esposo. 4299, para Serra Bravo, Quilo Papá, Campinas, aprovado nível 320, via Berzulu 10, até Pubase, Papá Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubase, após Berzulu 16, até Posmu, Papá Oscar Serra Mike Uniforme Posmu, após direto Confins, Charlie November Fox, após direto Chomod, X-Ray Oscar Mike Oscar Delta Chomod, após Berzulu 30, até Entite. Eco November Tango, Índia Tango, e após Confort. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Aciona 5105, controle Salvador, 120, decimal 8. Entre nível 320, Estrangulo 10, Ubaje, Estrangulo 16, Fox, Confins, Somote, Estrangulo 30, Entite. Decolando da 190, saída da El, Leda Morte. Transponde 5105, controle 120-8-4299. 4299, portão 01, não chame pronto, puxa back, acionamento. É pronto. Está autorizado em direto, já pode alinhar de pronto. 3304, solo 30, 30, livre à direita, chama 219 só. Deixa 219, está daqui a pouco. Salvador, bom dia, está 3304, 319. Bom dia, está 3304, táxi livre Alfa Juliette, portão 612. Alfa 706, 3304. ajuste 105. Autorizar táxi, um pronto ingresso no sede. Decolagem do Charlotte, vento 120 graus, 10 mais. Desça para 8.000, ajuste 1.015. Bom dia, do Papacena, vindo a Tiago Hotel. Vindo a Tiago Hotel, controle, bom dia, contato radar, suba sem restrições. Positivo, sem restrições, o vindo a Tiago Hotel. 27.96. Rio 5973, formação Índia para Recife, copio 330. Rio 5973, aprovado para Serra Brava, Romeu Fox, nível 330, via Pesulu no 7, decolador no 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5034, controle Salvador, 120, decimal 8. Do Papa Romeu Oscar Mike Delta, confirmando vai prosseguir 1.000 pés. 1.000 pés. Papa Romeu Oscar Mike Delta para Grupo Zulu, plataforma 9, Papa Mike, 1.000 pés, decola da 1.7, curva à direita, saída corredor Axé, Aciona transponder 5076, controle Salvador 120.8, torre 118.95. Passagem Delta, altímetro 1015, para acionamento, chama a torre 10895, tem um bom voo, bom dia. Controle 20, chama 8. 1208 para o Yankee, graças. O 3859, desça para 5000. Mike Yankee, Salvador. Proximidade de Papuã, já mil pés, acionado 0135. Atenção, manter corredor chefe, Papuã em prol da barra. Autorizado mil pés, tráfego em sentido contrário, helicóptero a 500 pés. Ok, sentido tráfego, Oscar Mike. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, tráfego decolado de Salvador, helicóptero litoral mil pés. Sim, Papuã e Vitor Thiago Hotel. Tô chega. Precisa modificação em atenção 105? Positivo. Solicitado e aceito 1037, visual 105, câmbio. É o... Salve, Salvador, azul 2796 para o táxi com 50 a bordo, 4 horas e 20, ao Fernando Serra Bravo, Mike Oscar. Piada 2796, parte 3, parte principal, segunda direita após via Índia e Alfa até o ponto de espera pista no 0, torre 118.95, ajuste no 0, no 5, bom voo, bom dia. Autorizado táxi em frente via parte 3, parte 1, principal após Índia, ponto de espera 118.95, azul 2796 agora. Para feedback acionamento azul 2772, parte 3. Coordenando com a equipe do Sola 5, o ATR da companhia livrar a cauda, após o tráfego em coordenação está livre no poste 3, chame táxi 2772. Após o ATR livrar a cauda em coordenação livre, chame o táxi Romeu, Romeu, Fox Lima, chame a Torre Salvador, frequência 1189. 2900, grátis para o combate. Controle Oscar Mike Yankee para o regresso. Mantenha a linha do litoral e aguarde para o regresso. Rumo oeste, Coral da Barra. Coral da Barra. Ok, manterei rumo oeste, linha do litoral, Oscar Mike Yankee. Tudo em paz. A questão de pouso é direto para o 45 BPA, se autorizado, comando. Está autorizado, direto final para BTA e forma na final. Beleza, meu comandante. Forma lá na final, parte 5, Romeu Fox Lima. Curva pela direita para retorno. Autorizado para 500 pés, curva pela direita, eu acho que está mais dentro. 095 para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, aeroporto Confins, aprovado nível 3620, via Upper Zulu 21. Decola da 10, curva à direita, saída Arbor 1, Elefa, após Elefa, direto Nitibu, November India, Tango Bravo Oscar Nitibu, onde após intercepta Pesulo 21. Aciona 5102, controle Salvador 120, decimal 8. 360 autorizado para roda aberta, curva à direita na Arbor 1. Após Elefa, índice excepcional, perdido 2-1. 5-1-0-2 o transponde, 208 o controle, é o gol 1-0-9-5. Correto, 1-0-9-5, no portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Camarão. Negativo ao 366, 200. Eu para 4000 e vou encerrar a Vitor 366 como solicitado. Ok, 4000 então muita proa do 366, então, obrigado. Obrigado. Ele está aqui na vertical do Itapuã, de correção de Capitão Sul, vai realizar um cruzamento imediato da 10, ok? Vai sim, já está autorizado a presente já enquadrar a base para a direita da 17 em forma. Reportaria na base da 17, eu acho que amanhã. Torre Salvador, azul 2796, ponto espera da 10. 2796 azul, autorizado, alinhar, decolar a pista 10, vento 120 graus, 101. Autorizado, alinhar, decolar da 10, azul 2796. Final, faixa 5 do VCA, Romeu Foco, troca de lima. 6 forma no solo, 120 graus, 109 em 1. Vamos lá no solo, meu comandante. Desça agora para 2500, inteiro, está autorizada a aproximação. Autorizada a aproximação, desce 2510 para 3259, obrigado, senhor. Salvador approach, good morning, go 1160, passing 2432150. Go 1160, control, fly direct, Sierra Vitor 368, clean to 8000 with the altimeter 105. Reporte na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Reportará na saída do pátio 3, azul 272.